Infelizmente, seu juiz, eu não cresci como seu filho. Eu fui criado na favela, cercado de bandido. E pro senhor ter uma ideia, minha escola foi a rua, quarta série, Febem, Necrotério, formatura. A 9 na cintura, talvez seja proteção, talvez o passaporte pro inferno, caixão. Se pá, na lei da bala, justiça, lei do cão. Aqui não tem Gugu, seriado e nem Faustão. Eu cresci sem faculdade, sem estudo, opção. Eu fui pós-graduado no crime, virei ladrão. Aqui não é ficção, não, aqui não é novela. Aqui o filho tomba, a mãe que chora e acende a vela. Infelizmente eu sou assim, mais um julgado sem defesa. Na lei do sistema, parceiro, eu sou a presa. Não tem pena de mim por não ter tido opção. Fala logo a minha sentença, me manda pra prisão. Mostra pro mundo a crueldade do diabo engravatado. A sede de maldade de julgar mais um culpado. Me manda pro inferno, me deixa revoltado. Me joga na cela fria, cês vão ver o resultado. Entre a cruz e a espada, inocente ou culpado. Mais um mano guiado pelo vício do diabo. Mais um que mata, que traz o sofrimento. Mais um ser humano, refém do pensamento. Entre a cruz e a espada, inocente ou culpado. Mais um mano guiado pelo vício do diabo. Mais um que mata, que traz o sofrimento. Mais um ser humano, refém do pensamento. É, seu juiz, eu fui formado na favela e não na escolinha da princesa Cinderela. Eu sou temido, bandido, um ladrão considerado, o réu, traficante, um julgado, viciado. Eu cresci no mundo do crime, agora eu só posso esperar. Vai, velho, fala logo quantos anos eu vou pegar. Se pá, 10 ou 12, sei lá quantos anos. A história é muito triste, não tem nada de romântico. Formação de quadrilha, traficante de droga, eu caí na armadilha, eu cavei minha própria cova. Eu só espero que o meu relato sirva de alerta pros moleque da favela, que o crime é uma merda, que a vida bandida é tipo um jogo de palito. Errou, perde a vez, se pá fica esquisito. 380 prateado e um oitão. Prepare a receita e deita aí no caixão. Acende a vela e faz a minha mãe chorar. Engatilha o brinquedo, atira pra matar. Com certeza é isso que o sistema quer. Eu na vala, furado na bala e não entre de a cruz pé. E a espada, inocente ou culpado. Mais um mano guiado pelo vício do diabo. Mais um que mata, que traz o sofrimento. Mais um ser humano, refém do pensamento. Entre a cruz e a espada, inocente ou culpado. Mais um mano guiado pelo vício do diabo. Mais um que mata, que traz o sofrimento. Mais um ser humano, refém do pensamento. Que quebra é essa, parceiro? Qual será a cura? Cadeia, o velório, o enterro, a sepultura? Com certeza é isso que o sistema quer pra mim. Mais um pobre, inocente ou culpado. E é o fim, eu vou pro paraíso, sei lá. Talvez numa cela pequena com mais ou menos uns 16. Sem luz, sem banheiro, rango azedo todo dia. É esse o final, meu Deus, quem diria? O crime não compensa, parceiro, pode crer. Mais um sem opção, senhor, o que eu vou ser? Profissão, perigo entre o inferno e o céu. Inocente ou culpado, apenas mais um réu. Aí, moleque da burguinha, escuta o que eu digo. Esquece as pontas, sonho de ser bandido. Eu tô aqui, seu juiz, esperando a minha sentença. Vai, velho, fala logo, desembucha. Não pensa, não esquenta a cabeça, me joga no buraco. A pergunta é uma só, sou inocente ou culpado? A pergunta é uma só, sou inocente ou culpado? Entre a cruz e a espada, inocente ou culpado? Mais um mano guiado pelo vício do diabo. Mais um que mata, que traz o sofrimento. Mais um ser humano, refém do pensamento. Entre a cruz e a espada, inocente ou culpado? Mais um mano guiado pelo vício do diabo. Mais um que mata, que traz o sofrimento. Mais um ser humano, refém do pensamento.